andrecedesmoral.com.br. Você gosta de mim, você sabe que eu gosto de você. É uma paixão que não tem fim, é imenso esse nosso querer. Quando eu te vi pela primeira vez, meu corpo se acendeu. O meu coração que era tão gelado, do nada aqueceu. Você me entorpeceu, então dá aquele sorriso que só você tem. Vou confessar que até nervosa, você me faz bem, isso é amor. Eu sei que é amor, se não for com você eu não vou a lugar nenhum. Tenho certeza que nós temos tudo em comum, somos um só. E um final feliz, depois a gente cria um. Primeira vez, meu corpo se acendeu. E o meu coração que era tão gelado,